é uma situação que nos preocupa a nós, e que preocupa não só pessoas também, como pessoas que servem naquela via de comunicação. Eu penso que, de facto, há alternativas àquela ponte e àquele percurso. Há. Mas as alternativas custam mais aos utentes. Tem que dar uma volta maior. De facto, gostava de saber qual é o ponto de situação relativamente à ponte.